Vigilante até o meu, execute novo 360 graus para a esquerda, curto, reporte interceptando final no 7. Mais um 360, abaixa a altura para o presidente, Rabel. Botango, Vitor, Índia, Juliet, ajuste no 017, dentro no aeródromo 090 graus, 139. Mantenha a espera rotatória, aguarde instruções. Enter, Juliet. Juliet, Oscar Whisky, da presente, faça um 360 pela esquerda, Juliet, Oscar Whisky. 360 pela esquerda, Rafael. Favor, completando 360, prossiga agora com proa do CEASA, acho que favor. Proa da rotatória. Tá 32 no meia, inicie redução 1 no 809, tá 32 no meia. Afirmativo, ó, por favor. Só vou reduzir. Gente. Ele já na outra prova eco, 2-1-1-2, papai. Com sobrevoo na cidade baixa, é isso? Me dá só um minutinho pra confeccionar seu plano, já te chamo cópia. Recebimento que chama certo. Gente, reporte de visual com ele. São João Pessoa, táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera, chame 2895, o ajuste de altímetro no 017, gol no 864. Ajuste na 07, de verdade, com a espera da 1, 0, via Pati, 2, justamente aqui, 864. Eu quero 360, proce... Pare? Afirmativo, mantendo no 1510, estou de Paripe, reporte Paripe, Juliette Rostuíta. Puxa na 6356, desça para 3000 pés, altímetro no 017, reduza para 2009. 3000, 017, reduzindo para 2009. Então, 3216, desça para 2000 pés, está autorizado o LS Expo Efficient no 0, reporte localizador. Meu Wolf, nem escuta? 510, reporta o tráfego prosseguindo no final no 7, já ali 150 na 1000 pés. Após decolagem, curva direita para oeste, o código 0196 e o controle no 208. Através da Enlave, Felipe Juliette. Só falta o Vitor Índia Juliet, então continua a aproximação, o guarda está livre. Altímetro no 017, hotel Rio Grande. Só falta o Vitor Índia Juliet, autorizado o pouso pista no 7, vento 100 graus, 139. Pouso no 7, Vitor Índia Juliet. Está autorizando a linha de decolar, pistando 0, vento 100 graus, 139. A linha decola da 10, bom, 864. O Papa Tango, Oscar, por favor, condições de agilizar a final da pista no 7, com o número 2 para pouso, agilizando. Eu tenho um tráfego chegando em Duna agora, para pista 0 com prioridade, para pousar logo após o Vitor e o Juliette, sua frente. Já para o lado da final, assim, e aumentando a velocidade. Agilizando na medida do possível, Oscar Papa Golfo, por evitar a espera. Vitor Índia, Juliette, condições de efetuar o toque na pista no zero, próximo a Taxiway, Quebec. Fim de agilizar, autorizar o tráfego, a sua retaguarda pousar Logo para o senhor? Pode ligar na Quebec, você me liga. Tirana 356, mantenha 2000 pés, autorizado sinal via LS X-Ray para pista 10, reposte no curso do localizador. Golfo, desconsidere, senhor. Mantenha espera na, através da Inrimar, aguardando instruções. O tráfego agora próximo externo. Obrigado, Guarulhos. Nível de voo 360, conforme rota do plano. Subida será da El Leda Mótima. Primeira curva direita, código 5472. E o controle em 120, decima 8. Autorizado 360 para São Paulo, demora na pista 10 com curva direita da El Mótima, 5472-208, voo 2067. Só confirmando a subida da El Leda Mótima. Escuta. São 32 no meio, tráfego avistado, autorizado pouso, Titano 0, vento no 00 graus, 149. Pouso, Titano 0, 164, decolagem 26, chama controle Salvador 120-8. 2068, boa tarde. 1-3, autorizado puxa acionamento, chama para o TAC. Autorizado puxa acionamento, chama TAC, 2-3. 864, decolou, passa 1600, saída Puca. 1-864, boa tarde, contato radar na decolagem. Submarinha nível de voo 350, via saída Puca. Via saída Puca, sobe, mantém 350, voo 1-864. Uniforme Mike, uniforme autorizado chegar da margem de se manter nível de voo 050. Estando para o 050. Sinal no 7, realizando nosso Puma Golf. Ok, virado sinal da 1-7. 2, 2, 3. 7 graus. Está visual, Paulo 7. Capitão Juliette Oscar Whisky, atento ao tráfego, fazendo espera visual a 1.306 na prolongamento da cabeceira 1.7. Mantenha a posição CEASA 1.510, chame torre 1.18, decimal 95. 1.895, 1.510, CEASA, o Juliette Oscar Whisky. Capatazes, aliás, já foi. 126, com 3 horas de autonomia, terão uma fila. Fiat, azul 4463, modifique o código transponder para 0257 e táxi autorizado via parte principal Índia, corrigindo Índia Alfa. Ponto de espera, chame 2895, ajuste no 017. 1017, vai entrar aqui na Índia, modificou 0257. Ponto de espera, 1895. 395, aguarde. Informa 64. Passei, obrigado. De pouso, informo aeronave Charlie 150, curta final para 17, sem interferência na sua aproximação. Ótimo, aguarda. Tão 32 no meia, no solo aos 29, chama solo Salvador 121, décima 1. João, obrigado, bom dia. Boa tarde. Serra Romeu Golfo, só fora do solo, 500 pés para o Whisky. A gente vai para o meio até o Romeu Golfo, para o Whisky. Transfere e controle em 120, décima 8, vai colar aos 29, bom voo. Transfere e controle, graças. Via Pátio Índia, ponto de espera 2895, ajuste de altímetro no 017. Pátio Índia, no ponto de espera 2895, a torre, com no 017, é 213. Paulo, tem 32 no meia. Tem 32 no meia, boa tarde, Pátio Índia, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 32 no meia. 500 pés, a cabida colada em mar, contra o uísque, sem interferência. Passei, Marcelo. O Chené 6356, autorizado pouso pistão 0, vento no 00 graus, 129. Livre pouso 90, 6356. Salvador, muito boa tarde, Azul 4463, ponto de espera, pronto. Azul 4463, mantém a ponte espera, pistão 0, aguarde para ver. Mantém ela aguardando, 4463. Capitão Vitor Índia Júlia, assistindo solo aos 30, confia parte de destino. Então, Papatão Gosta, Papa Golfo, no solo 30, com o Paz Destino. Gente, dê passagem ao tráfego que vai ingressar na, no FAT neste momento, por gentileza. A passagem ao TAM, 2236. TAM 3206, Juliette, portão 03. 03, 3206, obrigado. Mike, papapá, autorizado os cruzamentos a 1735, a estação na frente ali. Chegamos a 1 a 7, o Juliette Oscar. Gente, Juliette, Oscar Whisky. Continue a aproximação com a direção de pouso, pichando 7. Oscar. Tipo frequência 126.85, alternativa 125.45. Coordena com ele direto a proa de Maceió. Boa tarde, bom voo. Ok, 1285, segundo tempo, 2545. Obrigado, é bom serviço. Uniforme Mike Uniforme, desse mantenha, 2 mil pés, ajuste de altímetro na 097, autorizado final do ILS X-Ray para pista no 0, reposta no curso do localizador. Fortaleza curso do localizador para 2 mil uniformes. Oceané 6356, no solo aos 32, direita solo Salvador no 21, decimal 1. Direita 21. Alfa, chamada de Juliette. Alfa, chamada de Juliette. 7, confia tudo a bordo. 07, abordo, gente. A gente vai no 07. Corre, tá passando para a sala alfa, pode ser táxi. Esse Mike Charlie Alfa segue táxi com o número 2, após o Papa Alfa 31 no paciente também, chama para enviar a pessoa 7. Azul 4463, autorizado decolar pista no 0, vento 110 graus, 119. Autorizado decolagem, Azul 4463. Papa Tango, Juliette Alfa Whisky, no solo 33, confirme parte de destino. Juliette Oscar Whisky, autorizado Backtrack 180, livre na Quebec, aguarda para cruzamento. Papa Tango Eco Delta Fox, autorizado em gás pista 17, apartilhado e pronto. Foi Salvador, boa tarde, Chené 6213, ponto 0110 e pronto. Chené 6213, boa tarde, autorizado em manter pista 10. Ali mantém 110, 6213. Tango Zulu, Kilo Lima, mantém assim, condições visuais, nível de voo 055, formação de voo de alerta, o Zulu Kilo Lima. Azul 4463, decola aos 34, chama controle Salvador 120, decimal 8. 208, bom dia. Alô, boa tarde, Azul 4463, reparando a sua escuta. Juliette, 6356. 6356, mantém a posição. Mantém a posição. 7180, Coral, pode voar, Coral, é presente. Autorizado direto, Coral, 4463. Obrigado. informe a alternativa, por gentileza. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera Chimitorre 1895, ajuste de altímetro 1017, então 3895. Continue. Aproximação, ajuste no 017, aguarde a 2 em pouso. Chanel 6213, autorizado decolagem no 0, vento 110 graus, 149. Vento decolagem no 0, 6213. Ponto, fica atento ao sinalizador. Eu passo pra Juliette, ponto não passo pra pegar. Mate alial, autorizado em ingresso pista no 7, reporte Chanel e pronto. Salvador em 120 decimal 8. 108, correto? Botango Juliette Oscar Whisky, autorizado cruzamento da 1735 ao estacionar frequência livre. Como que está a visão? Se a 17 estiver livre, a gente pode na 17. 110 graus, 149. Serim, alial 235, nível 045. Vento encostado. Informe Mike Uniforme, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 139. Centro no fato. Ocean Air 6213, decola aos 37, chama controle Salvador 120, décima 8. Controle 208, 6213, boa tarde. Tempo mantém ponto de pista no zero, aguardo para ingresso. Quatro, Mike Romeu Alfa. Prossigo em condições visuais. Tem condições de aproximar direto para a torre da SEASA? A escolha rotatória reporta 20 milhas, 20 milhas de Salvador, Mike Romeu Alfa. Olha, para passar agora, cuidado da Fox. É, cuidado da Fox, prossiga. Em 1000 pés, no axé, solicitado, 4500 pés, direto Siri, ali ao 235. Boa, direto Siri, inicialmente 025, 025, é cuidado da Fox, aguarde para seguir na subida. Direto Siri, 025, é cuidado da Fox. Contra Salvador, boa tarde, Oxané, 6213. É 213, boa tarde, contato radar na decolagem, só mantém nível de voo 360, conforme autorizado. Sobe, mantenha 360, 6213. Se possível, solicita direto Leda, 6213. Oxenai 6213, Oxenai 6213, só por exemplo, de Leda. Precisado Leda, 6213. Então, o meu gosto fica atento atrás de helicóptero na redondeza do farol da barra, é um Robson 44 Max 7 Romeu, ok? Botando mais que alial, com condições de apoio da colagem aqui, eles vão à curva esquerda? Gente, vai botando mais que alial, vou utilizar o decolar pistão 7, vento 110 graus, 129. Passava a página de forma em Mike Uniforme. No solo aos 39, em direita, solo Salvador, 121, décima 1. 21, décima 1. Como Salvador, Papa 4, informação livre. Homem Mike Uniforme, qual parte se destina? Faço 5 BTA. Táxi taxa autorizado via Alfa Juliette, contorno para o pátio principal. E próximo à posição 10, portão 10, fica atento ao sinalizador da Infraero, devido a obras no setor. Delta Fox só mantém nível de voo 045. Quando nivelado, fecha mais voo, inserido. Autorizado, seu destaque, 2067. Estou autorizado, puxa, 2067. Papa Tango, Mike, Charlie Alfa. Papa Tango, Mike, Charlie Alfa. Contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 200 via saída ao Momo. 200 via Momo, graças, Mike, Charlie Alfa. Azul 4463 vai na proa de Ilkov. Agora Ilkov. Ilkov, Índia Lima, Kilo, Oscar, Victor. Proletar livre da ação 3 mil pés da moda pro Mato Palhaço. 4463 copiou. Índia Lima, Kilo, Oscar, Victor. Ilkov. Índia Lima, Oscar, Kilo, Victor, copiou. Índia Lima, Kilo, Oscar, Victor. Ilkov. Ah, ok, Ilkov. Não por isso. Mike Charlie Alpha sem restrições na subida, até o nível 200. Mike Charlie Alpha, graças. Decola uns 4-2, sistema controle de Salvador, 1-2-0, decimal 8, bom voo. Decola 2-0-8, dá 3-2-4. Controle de Salvador, bom, boa tarde, dá 3-2-9-5. Dá 3-2-9-5, contato radar na decolagem, suponha a nível de voo 3-4-0, via saída da Elfa. 3-4-0, via saída da Elfa, dá 3-2-9-5. 2067, ponto 8282, abordo, autonomia quadrada de 20 minutos, alterna Galeão. Taxa direita via Índia, ponto espera 28985, ajuste o 09 no meia, gol 206. Gente, direita via Índia, passando 2 por 9, 09 no meia, ajuste para o gol 207, obrigado, Matheus. Desse mantém a nível de voo 070 via chegada Mari. 070 via chegada Mari. E pode voar Mari ou a frente um pouco? Autorizado direto Mari, 3804. Ok, direto Mari, ajuda, obrigado. 3204. Chegada 6213, chame centro Recife, frequência 128.8. Corrijo, 125.1, alterna 133.95, bom voo. Recife, 125, decimal 1, alterna 133.95, 6213, boa tarde. 0067, link decolagem, vista no 0, vento 110 graus, 129. Ciência autorizada, decolagem no 0, voo 2067. Mike Lima, mandou para o Leão? Exatamente, Ciro Lima. O plano está errado aqui, como na chuva, procurar corrigir. Me informa o estimado de pouso, Manduca Leão, isso mesmo? Lima, aos 1740. 1740, copiado grave. Poderia informar a saída prevista para o Santos Dumont de onde estamos pelo 44? 4 milhas sudoeste do Zé Salvador, até nível de voo 180, chama controle de Elza, 120, décima 1, bom voo. 201, muito obrigado, bom trabalho, tá, tá. Ele é Alfa, controle. É o que você precisa? Está presente, proa direta de Arco Verde. Correção, proa direta de Serra Nova, Alfa Vitor. Serra Nova, Alfa Vitor. Juazeiro. Juazeiro do Norte, né? Não, Juazeiro aqui está de Petrolina. Ah, tá. Arco Verde, Alfa Eco, troquei as, os indicativos. Bom voo, mano. Falando, bom trabalho. 067, da cola 47, chama controle Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado. Tá. Na Serra Azul, está no local de campo, o Mike Romeu Alfa. É zero via saída da EL. 360 via, quando possível, pro de Leda. Ah, autorizado pro Adi da EL, o 2067. Pro Adi da EL, obrigado. O Gol 962 estabilizado no ILS. Controle Gol 962. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, conforme a rota do plano de voo, 344 Alfa Delta Alfa, aldeia. A subida será da El, Leta, Serra Golf Romeu Seguro, com a primeira curva à direita. Código 5521 e o controle 120, décima 8. Autorizado Santos Dumont, voo 360, de onde estamos voo 44, aldeia. Preparado 1-0, Pedro da El, Leta, Seguro. Com curva direita, controle, transponder 521 e o controle 120, decimal 80, canela 254, a posição 10. É 254, correto, chama para posicionamento. Camarada, 254. Abaixado, travado. Voo 962, traço lado esquerdo, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 119. Livre pouso no 0, voo 962. Compulsório para aeronaves em regra de voo visual. O senhor poderá cruzar pelo setor uísque do campo e após o setor norte reinterceptar a linha do litoral se desejar, ou então, se o senhor quiser manter a proa direta para o sobrevoo do aeródromo Salvador, você vai ter que descer pelo 1000 pés, informe atenções. Isso pelo setor uísque. Ok, sim. Se você pensar em manter esse visual e manter a proa 020. 020, é possível, Kilo Lima. Gente, mantenha a proa 020, mantendo sem condições visuais. Sua próxima referência visual nesta proa será a ilha de Itaparica. Grande ilha na entrada do Bahia Todos os Santos. O senhor me reporte na vertical dessa referência visual, ok? Entrada Itaparica, Kilo Lima. O TAS 3204, eu desço, mantenha nível de voo 070, aguarde para prosseguir na descida, informa o tráfego. Posição de 12 horas, 10 milhas, mesmo rumo, mantendo nível de voo 055. Salvador, o Kilo Lima solicita pelo setor eco, é possível? Se, o senhor deve estar 1000 pés pelo setor eco, então. Ah, então vamos manter o pulo isso. Sente, toma pro 020 até chegar na vertical da ilha de Catarina. Após, a gente verifica até talvez uma proa direta pro destino, mas até lá você vai ter que evitar interferência com as aproximações do instrumento, ok? Ok, muito obrigado, filho. 3895, centro Recife, chama 25, próxima 1, até vamos 63195, com voo. Marcão, é você, 0770. Delta Golf, já avisou com a imagem. Delta Romeu Golf, frequência livre, bom pouso, até a próxima. Até a próxima, bom. Tudo só, madame. Corre, Papai Romeu, até o Romeu Golf. Papai Romeu, até o Romeu Golf, prossiga. Cajazeiras, retorna em imagem. Deixa para o meu hotel, o meu Golf. Ajuste no 01 no meio, evento do aeródromo 100 graus, 139. Reporte na curta final. Botará na curta final, até o meu Golf. Contato radar, mantendo nível de voo 095. Agora afastado 64 milhas oeste do VR Salvador. Reporte para a descida. Mike, a Juliette autorizada a descida até o 1510, ajuste de altímetro em Salvador, 1016. Autorizado. Papatango, Mike Charlie Alfa, chama centro Recife, 126, decimal 85, até 125, decimal 45. 2085, decimal 45, abraço. 3304, aeronave A6 também está aproximando para Salvador, certo? Negativo, comandante. A aeronave está em sobrevoo aqui na região. Está presente, curva direita na proa de Duna, deve se manter a nível de voo 060. Esse é o 060 na proa de Duna, o tram 2067, solicita quando possível o pro de Potiva. 2067, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, coordena diretamente com eles, bom voo. 251, obrigado. 43804, que se mantenha 2000 pés. Ajuste na 0 no meia. Como tráfego essencial, sua posição de 11 horas, 4 milhas, rumo no nordeste, mantendo nível de voo 055, RV10, não interfere na sua descida. Delta 2000, autorizado sinal de LF, sua reporte localizador. Ciente, vai descer para 2000 com 1016, reporte estabilizado no lote. Só 3804. Luke Lima. Prossiga, Salvador, Luke Lima. Até o tráfego vai passar sua posição de 9 horas, de 3 horas, está agora sua posição de 7 para 6 horas, rumo nordeste. Um Airbus 320, livrando 6.000 pés em descida, viu? Ok. Ciente, Kilo Lima, informando que está visual, vai ser travessial Itaparica. Qual seria a proa ideal até o destino da presente o Zulu Kilo Lima? Alfa, na letrada do Ceasa, visual com o campo. Mike Romeo Alfa, informa a atitude que está mantendo. Está mantendo 77. Mike Romeo Alfa, até 510, chame torre, 118, decimal 95. 118, X-Delta Fox, descida em condições visuais, abaixo do 045, a critério do comandante. No atraso de crescimento de controle na região, está presente 49 milhas sudeste de Salvador, serviço radar encerrado, frequência livre, bom pouso até regresso. Cruzado final no 7, aponte também na imagem. Então, na intervalo é passo 3. Autorizado, prossegue com a proa da Vista de Val. Autorizado, no final, bate 3, Mike Romeo Alfa. 7. Controle Salvador, passarelo 2230, com aquilo. É Negativo, Zulu Kilo Lima. Você vai manter as condições visuais até a ponta norte aí da ilha de Caparica. Após isso, o senhor vai tomar, mantendo-se em condições visuais, a proa 070, é possível? É possível, Kilo Lima. Bem, então, o senhor manter a proa 070, mantendo-se em condições visuais, aguardando o cruzamento da prolongamento da final da 10, ok? Ok. Kilo Lima. Controle Salvador, parceria do 2230. Passaria do 2230, acione a edificação desse, mantenha nível de voo 050, vigilância, chegada a AMAN, ajuste no 06. Este identificou, descendo para 050, AMAN, passaria do 2230. Controle. 3895, chame centro Recife, frequência 125, décima 1 no bom voo. Se sobrevoa de aeronave. Então, sobrevoa de aeronave, que aqui está autorizado o cruzamento da 10, será um pouco por conta aí para a parte 3, Mike Nelson. Boa tarde. E qual foi o pátio que se encontra? E o telemetro? Azul 2771, nacional de identificação. Que se mantenha. Corrija. Vou ir na proa da posição Mari, aguardando a chegada da Mari e reposta descida. No Mari, eu vou estar na descida. Descente aqui. Do Luque Lima, é presente, mantenha-se em condições visuais. O senhor tem mostrado manter a proa. Qual pro ideal? Dá presente agora, pra sair Manduca Leão. Valeu, 062, Kilo Lima. Autorizado, dá presente direto de China, Zulu Kilo Lima. Ok, dá presente de China, muito obrigado, Kilo Lima. Salvador, é o 3804. Passou externo, baixa travada, muito bom dia. 3804, tráfego avistado, autorizado o pouso, pista no 0, vento no 00 graus, na 3 alfa. Controlado no 3, Michael Alpha. Este Michael Alpha, falou 5-8, frequência livre. Ok, ele entendeu livre pouso, pista 1-0, 3804. Ajuste 1-0 no meio. Autorizado sinal do ILS XOI para a pista 1-0. Reporte no curso do localizador. CSV, autorizado ILS. Repetirá no LOC 2230. Salvador, Azul 2771. Azul 2771, autorizado chegada a Mari. Desse mantém nível de voo 050. 050 na Mari 2771. Regis Rios, direto CA da Mike F. Juliette. Rosa. Como é que o meu alfa pronto, Cláudia? Pode falar com o meu alfa. Salvador Henri Mar, 500 pés, após decolagem, para decolagem segue instruções da torre, o código 0115, confirme decola do pátio ou vai até o ponto de espera da 10. Tente mais com o meu alfa contente, por gentileza. Ciente, único a bordo, chame a torre 61895 para a decolagem. Mais um meu alfa, boa tarde. Tem... Gente, Michael Malcolm, decolagem a critério, vento 110 graus, 139, toa direta da Neymar, reporte. Pode sair só. Gente, Michael Malcolm, alfa, reporte da curta final Neymar. 0116. Copia Fortaleza. Autorizado, Fortaleza, 370, conforme foto do plano, subida, vamos, transição, frotti, curva esquerda, código 5515, controle 1208. Reação para a posicionamento, 3.6. Pés, reportará 2230. Vento 090 graus, 149. Controlado aí, mais reportará, mais Romeu Alfa. Autorizador, Passaredo 2230. Passaredo 2230, complete a aproximação, chame torre em 118.95. 118.95, boa tarde, bom trabalho. Salvador, 1287, 88 e 29. Piloto, solicito a televisão de tráfego. 1287, 88, um minuto, cópia, Paulo Afonso. Gente, aguarda, 1287, 88. Gente, Michael, meu alfa, no solo 04, da Pedro Neves. Bom dia. autorizado Paulo Afonso, nível de voo 970 conforme rota do plano. Subida Momo, transição frutícola, à esquerda pista 10, código 5524 e o controle 1208. Travado. Passarelo 2230, boa tarde, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 139. Tem livre pouso, 2230. Momo, fronte a subida, Momo, transição fronte I e o código transponder 5524. Gente, Momo, fronte I. Transponder 5524, azul 2788. Agora correto, para puxar acionamento. Para puxar acionamento. Para o feedback até o momento, referência 2254. 6254, coordenando com a equipe de solo, chamo para o táxi. Rumo Kilo Lima. Possível, Kilo Lima. Você já está na prova do destino? Afirmativo, todo o destino. Pode me dar a chamada de pouso corrigido, por gentileza? Está totalmente pronto. Autorizado, chefe para o táxi. Boa tarde, excelente canção. Desse mantenha 4 mil pés, vigilância, via chegada bom. Ajuste no 0 no meio. Sente para 4 mil, vigilância, no 0 no meio, bom, no 2. Mike Juliette, chame torre, 1-1-8, décima 9-5, bom pouso. Meu Mike é Juliette, boa tarde. Prossiga. Sente para o meu Mike Echo Juliette. Ajuste 1016, vento 1-10 graus, 1-4 nós. Está autorizado o sinal 1-7, reporta no Través Neymar. Reporte aproximadamente, na ponta final da 17, aproximadamente 3 milhas. Whisky Charlie Papá, seguinte, desça e mantenha 1.500 pés em condições visuais, ajuste de altímetro no 0, 1.6. O senhor tem condições de voar direto na proa da Ceasa? Positivo, já. São Francisco, Azul 27, seleciona. Azul 27, seleciona, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, com pouso. 1895, muito obrigado, um excelente dia. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 2771, nacional estabilizado. Azul 2771, boa tarde, ajuste 1016, continua a aproximação, reporte no externo. Portará externo, Azul 2771. Entrega do operador, vai faltar. Sopan 3216 com 181 a bordo, 3 horas e 3, Teresina. Alternado? Teresina. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1016 até 3216. Índia, táxi, ponto de espera, torre 1895, 1016, no ajuste de altímetro 1216. Chamei 6254, sigo o repouso da Pão até o ponto de espera, lá chamei torre 1895, o ajuste no 0116, o Chamei 6254. Chamei 6254, eu solo. Passagem 2230, observe o ingresso do Airbus da Avianca no pátio principal, Juliette, remota 12. Jogo com a 2, Juliette, remota 12230. Corre, boa tarde, Altan 3216, ponto de espera, então 10 pronto. Altan 3216, visual com a nave na curtíssima final. Visual. Sim, Altan 3216, após pouso da TR da Azul, pista no 0, autorizado ANR, manteve-se no 0. Pouso da Azul, autorizado ANR, manteve-se no 0, Missão, aproximação perdida, o Azul 2771. Gente, Azul 2771, mantém a flor da pista sua para 2000 pés, aguarde transferência do controle. Poderia confirmar o motivo da remetida? Desestabilizou, né? Não. Gente, Azul 2771. Olha, tá com cuidado, tá com cuidado. Bom, o Mike é Juliette, autorizado por posto 7, vento 090 graus, 139. Azul 2771, transfere em controle Salvador em 120, decimal 8. 208, obrigado. Por Salvador, Azul 2771, arremeteu com antena fora da pista. Se possível, a gente ingressa visual aí pela curva esquerda. Negativo, Azul 2771, surf mantenha 2 mil pés em frente, aguarde vetores para a reaproximação. Mantendo a proa em frente e aguardando vetores. Sobre retoração, curva direita, proa 260. Direita 260. Pan 3216, autorizado decolar, fechando zero, vento 100 graus, 149. Sendo 903, 216. Controle Salvador, boa tarde, é o Xalé 6226, passa 190 para 150, formação Lima. Xalé 6226, pela edificação desse mantém a nível de voo 050, vigilância, chegada é Mari, está presente para o Edi e TAP. Está presente, voo aí TAP, descendo para o 50, chegada Mari, 6226. Se mantenha 2 mil pés, livre das restrições em pelo, autorizado final do ILS X-Ray para a pista 1-0. Ajuste permanece, 1-0, 1-6, reposto estabilizado no curso do localizador. Sempre descendo para 2 mil, livre das restrições da presente, reposto estabilizado no localizador da pista 1-0 ILS X-Ray, grato, voo 1-2-5. Xalé 6320, acione identificação desse mantém a nível de voo 0620, vigilância chegada Mari, está presente proa de Mari. Motor, o B254 está pronto. Seja Xalé 6254, autorizado a linha de decolagem, pista 0, vento 100 graus, 04. Ali decola 6254. 3216, contato radar, se mantém nível de voo 370, via saída MOMO. Via MOMO. E Mike, Echo, Juliette. Frequência livre, bom final de semana. O 2771 no complete direita, proa 280. Direita 280, 2771. Uma 29 Salvador, prossiga. Xalé 6141 na guarda. Uma 29 prossiga. Uma 29 confirma em posto seguro para Salvador. Agora de coordenação com o controle de Els. O controle de Els que passou o seu para a minha sequência. Sente, aguarde. Sim. 141, na sua identificação, mantenha 4 mil pés, vigilância e chegada. Bom, se ajuste de altímetro no 0 no meio.